importa quanto tempo é preciso esperar. Quero fazer como fez Caleb. Por 45 anos não deixou seu coração envelhecer. E o tempo foi passando, os combates se findando. Chegou para Josué e assim falou: me dá o que é meu. Era terra de gigantes, mas tão forte como antes. Assumiu mais um combate e tomou posse do que era seu. Aquilo que quero fazer como fez Caleb. Por 45 anos não deixou seu coração envelhecer. E o tempo foi passando, os combates se findando. Chegou para Josué e assim falou: me dá o que é meu. Era terra de gigantes, mas tão forte como antes. Assumiu mais um combate e tomou posse do que era seu. Eu tomei posse, você canta. Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Posse da nossa herança, em nome de Jesus.